sem você comigo. Tudo é tão sem graça, as noites são frias, os dias não passam, tudo em volta é solidão. Deixa de bobeira, sei que tá sofrendo, porque não assume, também tá querendo sentir de novo a nossa paixão. Se você quer, eu volto pra você. É só me olhar nos olhos e dizer que tudo foi engano e que se arrependeu. Jura que me quer e seu amor sou eu. Fala que lá fora tudo é solidão. Só tem o dono do seu coração. Que eu esqueço tudo e você quiser pra ser o seu homem. E você. Você comigo, tudo é tão sem graça, as noites são frias, os dias não passam, tudo em volta é solidão. Deixa de bobeira, sei que tá sofrendo, porque não assume, também tá querendo sentir de novo a nossa paixão. Se você quer, eu volto pra você. É só me olhar nos olhos e dizer que tudo foi engano e que se arrependeu. Jura que me quer e seu amor sou eu. Fala que lá fora tudo é solidão. Que só tem o dono do seu coração. E eu esqueço tudo que você quiser pra ser o seu homem. Se você quer.